Meu coração te corre. Você é o dono da minha saudade. É que a sua boca tem o gosto da felicidade. E você me tem que beber, pensando ser humano que vai beber. Tenho errado tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. E Deus me livre de beber, pensando ser humano que vai beber. Tenho errado tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. Olha, eu trago de pica do de você, eu acho que encontrei a dona da minha saudade. Sim. É que a sua boca tem o gosto da felicidade. Eu sempre te beijei, pensar no ser humano que vai beber. E é todo tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. E Deus me livre te beijei, pensar no ser humano que vai beber. E é todo tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. Ou eu troco de fígado. Ou de coração, ou eu toco de fígado, ou de coração. Fabiano Tailandense Produções.